final de tarde muito gostoso. Aquelas tardes inesquecíveis. E as crianças, pequenas, pequenas, estavam alegres na saída do jardim de infância. Todas ali, do lado de dentro do portão, lógico, esperando os pais chegarem. E as crianças estavam ansiosas. E as tias, as professoras, tomando conta, esperando os pais. Aí, chega uma mulher, loira, com olhos claros, trazendo, inclusive, um filhinho com ela, um menino também loirinho, de olhos claros. E do lado de dentro do jardim da infância, uma menininha, bem moreninha, gritou: "Mãe, a senhora chegou!" E as outras crianças ficaram olhando e pensando: como é que pode? A mãe é loira, o irmão é loiro e ela é moreninha. As crianças ficaram curiosas. Depois que aquela mãe loira pegou a sua filhinha e a levou para o carro, as crianças ficaram comentando: como é que pode? Ela é loira. O seu filhinho é loiro, de olhos claros. E a sua filhinha é moreninha. Que estranho. Aí, uma das tias disse: ah, é que aquela menininha é filha adotiva. E as crianças ficaram curiosas. Adotiva como? O que que é ser uma filha adotiva? E antes que a tia explicasse, uma menininha, moreninha também, disse: ah, eu sei, deixa eu falar, professora. Então pode falar. Professora, eu sei o que é uma filha adotiva, porque eu sou adotada também. É, meus pais me adotaram. Aí as outras crianças perguntaram: então, o que é ser uma filha adotiva? O que é ser adotada? E a menininha respondeu: olha, é bem diferente. Tem o filho natural e tem o filho adotado. Tem a filha natural e tem a filha adotada. Eu sou adotada. Eu me sinto muito bem, porque o filho natural, a filha natural, é aquela criança que vem da barriga da mãe. E a filha adotada, o filho adotado, é a criança que vem do coração da mãe. Então, eu não nasci na barriga da minha mãe, não. Eu nasci no coração dela. Eu sou uma filha adotiva. E aquela tarde, então, inesquecível, jamais seria apagada da memória de todas aquelas crianças que compreenderam que filhos do coração são muito melhores do que os filhos do ventre. E eu fiquei meditando nas palavras daquela menininha e cheguei à conclusão que ela está certíssima. É muito melhor ser filho, filha do coração do que filho, filha da barriga. E veja só, o próprio Deus nos adotou por causa do seu grande coração. Você sabia que no Evangelho de João está escrito assim, no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Evangelho mesmo de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: e todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos aos que creem no seu nome. Então, todo ser humano é, consequentemente, filho da barriga da Eva, filho de Adão, filho da carne. Mas os que são filhos de Deus são filhos do coração. Nós fomos adotados por causa do amor de Deus. Deus nos amou de uma tal maneira que criou um processo de adoção através de Jesus Cristo. Deixa eu ler para você aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa linda. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela vontade de Deus, nós somos predestinados para filhos, para sermos adotados através de Jesus Cristo. Mas isso não é automático, não. Eu primeiro preciso receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mostrando para Deus que eu concordo com o processo de adoção que Ele mesmo criou. Ora, toda a humanidade está predestinada para ser filha de Deus, mas só os que recebem Jesus Cristo como único Salvador é que verdadeiramente tomam posse de todas estas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você está compreendendo? Nós somos filhos adotivos, filhos do coração, adotados por causa do grande amor de Deus. E para terminar, eu quero ler para você a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. Se você receber Jesus agora, o Filho de Deus, você entra no processo de adoção que Ele mesmo criou, e o teu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro como a tua certidão de nascimento celestial. E a partir daí, você passa a usufruir de todos os benefícios de um filho de Deus. E então, quer ser filho da barriga da Eva e da coxa de Adão, ou prefere ser filho do coração de Deus? Como você é uma pessoa muito inteligente, eu já sei qual é a sua resposta. Você prefere ser filho, filha do coração de Deus. Mas para isto, você precisa também dar o teu coração para Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele, com ela, cearei, e ele e ela comigo. E então, quer abrir o teu coração agora? É por amor também que você se torna filho, filha, adotivo, adotiva de Deus. É para já? Já abriu o coração? Então, eu tenho certeza absoluta, você também é um filho, filha, do coração de Deus.